antigo e suas piadas singelas. Outra vez ele estava diante de um grupo de crianças e as crianças estavam se apresentando com vários instrumentos musicais, com trompetes, com a tuba, com tambores. E um menino pequenino, mais jovem, moreninho, estava ali na frente e muito encabulado, porque o seu instrumento era muito simples, era tão somente um chocalho. E ele estava ali quietinho e Chico, com a sua visão de amor, percebeu que ele estava se sentindo humilhado, envergonhado pelo seu instrumento. Quando terminou, Chico conversou com eles e se abaixou diante daquele menininho. Ele disse: "Ah, meu filho, como é que se chama esse seu instrumento?" "Chama-se chocalho, seu Chico." "Pois é o que eu gosto mais." "É, seu Chico, por quê?" "Porque é o único que rima com trabalho." Chico sempre nos consolava, nos alegrava. Então, Chico notabilizou-se também num programa de TV, na antiga TV Tupi, no ano de 1971, em um programa chamado Pinga Fogo, em julho e em dezembro, que deveria ser de apenas uma hora e pouco, e que a audiência foi tão grande, foi reprisado tantas vezes, que a direção pediu para manter no ar por mais de 4 horas. Chico sendo sabatinado por uma série de repórteres, não espíritas, somente 2 deles espíritas, católicos, sendo entrevistado por evangélicos, por pessoas comuns, recebendo inúmeros telefonemas, batendo todos os recordes de audiências da época. A TV Tupi era semelhante à Globo hoje. E naquele momento ele esclarece muitas dúvidas, comove as pessoas, mesmo os seus opositores que estavam ali agredindo muitas vezes. No finalzinho estavam todos encantados com seu exemplo. E ele narrou uma história muito alegre. Uma pessoa lhe pede para contar a história do avião. Ele diz: "Olha, certamente isso deve ser para dar um tom de bom humor à nossa conversa. No ano de 1959, nós estávamos precisando viajar e tomamos pela primeira vez um avião. O avião pequeno, com muitas dificuldades, naqueles tempos heróicos, e quando estava lá em cima, começou a passar por muitas turbulências. Começou a chacoalhar bastante, fazer piruetas, e as pessoas ficaram apavoradas. O comandante explicou: "Meus amigos, não se assustem, é porque estamos enfrentando um fenômeno chamado vento de cauda. Significa apenas que nós vamos chegar mais depressa." E um companheiro olhou assim e disse: "É, eu sei, mais depressa do outro lado." E ficou todo mundo desesperado, uns começaram a vomitar, as pessoas rezando, orando, desesperando, gritando, e Chico ali acompanhando aquela movimentação e disse: "Ah, eu vou gritar também. Socorro, meu Deus, socorro, valei-me, Nossa Senhora." E estava ali naquele momento quando um sacerdote estava orando com algumas freiras e disse: "Olha, ali, aquele ali é Chico Xavier, e eu sei que ele tem orado também por nós." E aí Chico disse: "É mesmo, seu padre, é verdade, eu estou orando aqui." E continuou: "Socorro, meu Deus", orando e tal. Depois de 20 minutos, o Espírito Emmanuel entra pelo avião e diz: "Chico, eu escutei o seu chamado, o que é que houve?" "Mas, Emmanuel, você não está vendo? Nós estamos aqui, estamos passando, correndo perigo de vida. É a hora da morte." E Emmanuel disse: "Olha, Chico, isso não é nenhum privilégio. Há muitas pessoas no planeta correndo risco de vida. Então, você deve portar-se dignamente, dê testemunho da sua fé. Se vai morrer..." Mas aí Chico lhe pergunta: "Mas você não acha que nós estamos com risco de morrer? Não é realmente a hora da morte?" E Emmanuel disse: "É, realmente, vocês estão sofrendo um grave risco de vida. Mas pelo menos morra com a educação." E foi embora. E Chico, depois que ele se foi, disse: "Eu queria saber como é que se morre com a educação." E continuou dizendo: "Socorro, meu Deus, socorro, valei-me, porque era a hora da morte." Esse homem tão simples, até de certo ponto de vista ingênuo, que é uma característica sublime, dizem os xamãs, comoveu toda aquela